O animal toca, toca tudo do Pará. E aí, meu cachorro, vamos nessa! Crocodilo na área pra detonar! Tudo em sacude! Bora começar! Assim, assim, agora! Agora. Como é que é? Como é que é? Banda KM! Crocodilo gigante! Sou novo pra viver com você! História de amor! Lá vem no amor, te liga! Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. DJ Patrese. Chora, chora, não vou. É o baile do Patrese. E morrer de amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. E aí, e aí, e aí, e aí? Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Vem aí, galera, a Progessaldi, o Enio Talão, neném. Tive professor. Aí da Progessaldi. Um abraço a vocês aqui do Patrese. É a parceria de sucesso aqui com o Bahia, aqui no Crocodilo. Aí, Gleison, vamos lá! Como é que é? Banda. DJ Patrese! Não chore por ele, garota. Não chore, não chore, não chore por ele. Lá vem mais uma, lá vem, lá vem. E é pra dançar, pra curtir, crocodilo. Assim, ó. Patrese. Sucesso em todo o Brasil. Patrese. É o baile do Patrese. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. A rocha aqui do gol. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Amor. E eu sorri, obrigado amor, obrigado amor, obrigado amor. O top DJ do Pará. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Um abraço, meu Edson. Agora vem o Bruno Marlon. Bené Maciel também. Galera, tudo aqui, ó. Da G15. Um abraço a vocês. Aqui do Patrese. Para que é crocodilo na parada. Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor. Se um dia eu errei, eu quero ir com você.

verdadeira paga na hora do norte do Brasil. Fechado sempre aqui com o Vale do Patrício. É a TJ Esportes. Vamos lá, vamos lá. E aí? Diga lá! Me apaixonei, ao vê-lo pela primeira vez. gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Prime. Vamos lá! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você muda. Quem sabe dança, vai! E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Lá vem mais uma, vai. Como é que é? Mais uma. Olha o Diogo. Quando você escutar o Luan, você vai lembrar. E a sua primeira dança. Dos momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou. E aí, meu patrão, Saulo tá comigo. Jogar, só de boa. No camarote, tomando uma de leve. Sinto que estou. Tá feliz da vida. Flamengo mais uma vez campeão da Libertadores e do Brasileirão. Quem jogou foi campeão hoje, né? A saudade só aumenta quando eu escutar. Crocodilo que detona se pá. E dali, dali, dali, dali. Ora, ora, ora, ora. Chega assim, ó. Chegamos devagar. Sempre vamos lá. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Pra dançar e curtir. Chegaram pra ficar. Seu coração já. Gigante Crocodilo. E aí, Luan Dordó? O Luan Eduardo tá comigo. O Johnny também. O Beckzinho. Revoltados do Pop, tô na área. Aquele abraço. E me amar. Crocodilo, bora! O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. Que bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da Águia de Fogo. Estrelas, meu irmão, a cidade de Baião, agora sexta-feira, dia 27 de dezembro, a Joelma vai estar na área, detonando tudo, e o bicho vai pegar, The Prime, isso, bora Saulo, pra cima, meu irmão, é o pré-reveillon da cidade de Baião, sexta-feira, dia 27, é a Joelma pra detonar tudo. É Calidos pra todo lado. Não consigo. Vê Prime. Olá. Segura, garoto. Dançar, curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. O bagulho vai ser doido, Sal. Os corações. Prepara. Lindas canções. É bom estar aqui. Te quero só pra mim. Vem, vem agora, escuta o que eu vou dizer. Vai. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Ao som da Águia de Fogo. Faz o S. Com o Super Pop. Mais uma. O bicho vai pegar! O Maciel Almeida, da G15 aqui, ó! Mal falados estão na área. Gigante Crocodilo Prime. É hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje.

não faz barulho. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. Vai dançando, vai dançando. Três, dois, muito chapado hoje, dá um grito também aí. Galera do Flamengo, joga mãozinha pra cima quem é campeão. Joga mãozinha pra cima quem é campeão. Joga, joga, joga. Bate na palma da mão, na palma da mão. Tchau, tchau, tchau. Quem tá solteiro, dá um grito. Quem tá feliz, dá um grito também. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas! 3, 2, 1, mais um! Meu DJ Patrese invadimos de... Bora comer! Comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca, várias xereca. Chegamos! Várias xereca. Cheguei! Oi, oi, cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem um apurume. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem um apurume. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem um apurume. Um, dois, três, vai! Vesti tudo. Esse é considerado, papai. É amigo particular do Batreze. Fala aí, o Primote. Vamos pra cima, meu irmão. A noite é uma criança. Tá bom, tá boa por aqui. Mais uma dele. Crocodilo gigante. Crocodilo Prime. We'll be right back. principais tocando aqui, ó, no mundo do gigante, do crocodilo. O bancadão tá afiado, o sistema, velho. Não falei pra se desgastar, né, João? É o pré-reveillon das estrelas, quinta-feira, dia 27 de dezembro. E a Joelma vai estar na área, primórdia. Cidade de Baião, prepara que o bicho vai pegar. A Joelma do Calypso. É. Pré-reveillon das estrelas, Cidade de Baião, Joelma. Chega! E corra logo, liderança. Seu ingresso antecipado, né, pai? Se não, na hora mais caro, já viu, primote até o padrinho. Bora, primo! Pra cima, garoto! Olha o Fábio, o Cauê, a Camila Almeida, os fumaças na área, tudo aqui, ó. G15 tá em peso, já que é. E vai quebrando, vai. Vai quebrando, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quebra tudo. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, agora, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. E vai com a foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Tu gosta? Bora, Vitinho! bailarina. DJ do Pará, DJ Patrese. Se liga! Havia a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Gonçalo! Segura, mulher! Não quer parar de acelerar e sem querer eu te buscar. Em pensamento, então diz aí. Fronteira, garoto. Não somente bora que é sucesso. Pra nos separar. É aqui.